se liga, você achando que eu tava com outra. No maior trampo pra eu te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não tem mais jeito. Com esse ciúme aí, não tem mais jeito. Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro. Por causa... Joga pra cima, quebra! Se liga, você achando que eu tava com outra. No maior trampo pra eu te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não tem mais jeito. Com esse ciúme aí, não tem mais jeito. Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro. Atenção, não vi, se eu tiver solteiro é problema. Sai da frente, quebra! Ou se eu tiver solteiro, não vou perto a ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perto a ninguém. Suas amigas Putiane, eu vou pegar também. Amigas Putiane, eu vou... Você vai, vai! Mas se eu tiver solteiro, não vou perto a ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perto a ninguém. Suas amigas Putiane, eu vou pegar também. Amiga Putiane, eu vou pegar também. Eita, surra! Joga pra cima, vai! E se quer é gostosa essa, rapaz? Isso é companhia do quarto, decora! Você achando que eu tava com outra. No maior trampo pra eu te dar uma vida boa. Com esse ciúme aê, não tem mais jeito. Com esse ciúme aê, não tem mais jeito. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Atenção, joga pra cima, vai! Se liga, você achando que eu tava com outra. No maior trampo pra eu te dar uma vida boa. Com esse ciúme aê, não tem mais jeito. Com esse ciúme aê, não tem mais jeito. Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro. E aí a discussão vai, vai! Quebra, quebra, quebra, fuá, fuá, fuá! Mas se eu tiver solteiro, não vou perto a ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perto a ninguém. Mas amigas, sacanagem, eu vou pegar também. Amigas Putiane, eu vou pegar também. Se eu tiver solteiro, não vou perto a ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perto a ninguém. Suas amigas Putiane, eu vou pegar também. Amiga Putiane, eu vou pegar também. É pra pegar mesmo, eu não ligo pra nada, empurra! Parou na linha do trem, eu passo por cima. Isso é companhia do quarto, decora! E o gol do turno vai! Davi Pires, produções!